se apaga, que não desiste. Canção que manda, canção que alegra, que me transporta na madrugada. Canção amiga, canção aberta, por mim lançada na estrada certa. Desamparada, sem alegria, desencantada de poesia. Raios de sol que ninguém vê, lição de amor que ninguém lê. Grito de dor que só se tem quando nos dói. Canção isenta de bem viver, cantiga pobre antes de nascer. Cantiga povo, povo amarrado pelo presente, pelo passado. Balada triste, canção amiga, canção cansada, canção contida. Serás trocada pela ironia, hei de cantar-te com alegria.